para a preservação e o desenvolvimento da região. O que nós queremos é tentar construir um pensamento único da Amazônia. E nós vamos tentar, a partir do momento, distrair tudo isso que as pessoas, na área da saúde, na área indígena, na área, sabe, dos direitos humanos, nós vamos ter que pegar tudo isso e ter a capacidade de fazer um documento capaz de ser assinado por 8 presidentes da República e capaz de ser levado para a COP28 nos Emirados Árabes. O presidente foi questionado ainda sobre o que o Brasil tem feito para as negociações de paz na guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele ressaltou que o Brasil já procurou países como Índia, China, Arábia Saudita, além de países africanos e dos dois envolvidos no conflito, para buscar diálogos que permitam o caminho para a paz. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Mariana Jungmann. Aliar crescimento econômico ao desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente. E garantir que o país se torne mais atrativo para investimentos, simplificando tributos e promovendo reformas que fazem girar a economia. Alguns dos temas também abordados hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no programa Bom Dia, Ministro, produzido pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Ele falou ainda do novo programa de infraestrutura que será lançado semana que vem, com investimento previsto de 240 bilhões de reais. Na entrevista a radialistas de todo o país, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo quer fortalecer a parceria com os estados e municípios. A ideia é tornar mais simples a relação com o Tesouro Nacional e também ampliar o espaço de investimento para aqueles municípios e estados que estejam com as finanças em ordem. Ações que, para o ministro, vão ser importantes para o avanço do novo programa de infraestrutura, que vai ser lançado pelo governo. Muitos estados vão precisar desse espaço para cumprir as metas que serão anunciadas pelo presidente Lula a semana que vem em relação ao PAC, ao novo PAC, que vai ser um PAC verde. Estamos prevendo 240 bilhões de investimentos em 4 anos e nós vamos destravar o investimento público com responsabilidade fiscal no âmbito do novo marco fiscal que vai ser aprovado nas próximas semanas pela Câmara em caráter terminativo. Haddad comentou ainda que as medidas tomadas pelo governo até agora já refletem nos indicadores econômicos do país, como a queda da inflação para a faixa dos 3%, além do câmbio mais favorável, com o dólar na casa dos R$ 4,70. O ministro citou ainda a aprovação da reforma tributária na Câmara, que simplifica os impostos e torna o país mais atraente para os investidores. O que, segundo Haddad, deve refletir na melhoria da economia e, portanto, na vida da população. Essa aprovação pela Câmara da PEC da reforma gerou um novo ar no Brasil. Você está respirando melhor no Brasil porque as perspectivas de investimento vão melhorar muito. O investimento aumentando, você aumenta a renda, você diminui o desemprego, você começa a ter um ciclo virtuoso, né? O ministro da Fazenda lembrou ainda que todas as políticas econômicas do país têm sido pensadas lado a lado com o desenvolvimento sustentável. Ele citou as políticas para ampliação da matriz energética limpa no país, como investimento em hidrogênio verde. E disse que o Ministério da Fazenda já enviou um projeto para a Casa Civil que deve regulamentar o chamado mercado de carbono no país e, assim, reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa no meio ambiente. Reportagem Graziela Mendonça. E o Comitê de Política Econômica do Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou há pouco a nova taxa básica de juros da economia. Com um corte de 0,5%, a taxa Selic passou para 13,25% ao ano. Após 2 dias de reuniões, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, levando a Selic de 13,75% para 13,25%. O corte na Selic, anunciado nesta quarta-feira, já era esperado pelo mercado financeiro e pelo governo, já que a taxa em 13,75%, neste percentual desde agosto do ano passado, é considerada uma das mais altas do mundo em termos reais e o maior patamar de juros no país desde dezembro de 2016. A taxa básica de juros é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle e serve como referência para as demais taxas da economia. Havia uma expectativa por parte de economistas, analistas e outros agentes do mercado por um corte na taxa ainda maior, de 0,75%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a defender uma redução dos juros mais consistente e contínua, ao destacar que o governo tem apresentado medidas econômicas que ajudaram a controlar a inflação, como o marco fiscal, a reforma tributária e o programa Desenrola. Na prática, ao reduzir a taxa básica de juros em 0,5%, a tendência é baratear o crédito. Quanto menor os juros da Selic, maior é o incentivo à produção e ao consumo. Funciona como um combustível para a atividade econômica. Reportagem Pablo Mundim. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está comentando agora a decisão do Banco Central de reduzir a taxa de juros. Vamos acompanhar ao vivo. Vai começar a se replanejar os atores, os investidores, os consumidores, as famílias. Vão começar a se replanejar por um Brasil de crescimento sustentável do ponto de vista fiscal e do ponto de vista social e ambiental. Então, nós não estamos no fim de um trajeto. Nós concluímos um primeiro ciclo de medidas, né? Começou pela Câmara, Senado, Fazenda, Banco Central. É um começo de trabalho que será longo ainda. Nós temos grandes desafios pela frente e o próprio comunicado do Copom deixa claro isso, que vai manter um passo, né? Aguardando os desdobramentos dos trabalhos junto ao Congresso Nacional, junto ao Judiciário, ao Poder Judiciário, para que tudo concorra para o bem da economia brasileira. Então, ouvimos aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista coletiva agora, comentando a queda da taxa Selic. A seleção brasileira se despediu hoje da Copa do Mundo de Futebol Feminino, após empatar em 0-0 com a seleção da Jamaica. No total, 32 seleções entraram na disputa pelo troféu na Austrália e na Nova Zelândia. Pelas redes sociais, o presidente Lula lamentou que a seleção feminina não tenha se classificado para as oitavas de final do torneio e afirmou que o país vai investir ainda mais no futebol feminino. Em julho, a ministra dos Esportes, Ana Moser, esteve na Oceania para acompanhar a abertura do torneio e articular a candidatura do Brasil para ser sede da próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027. Em entrevista ao telejornal Brasil em Dia, no canal Gov, a ministra afirmou que o Brasil está pronto para receber o evento e disse que sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino vai contribuir para o desenvolvimento da modalidade. É uma grande motivação para um grande evento, é realmente ser um catalisador e um acelerador do desenvolvimento de algo que já se está planejando para o Brasil, que é o futebol feminino. O crescimento do futebol feminino é o grande desafio. Temos aí 50% da nossa população mulheres que não estão dentro do universo do futebol. E tem também toda a questão de trazer mais uma vez para o Brasil um grande evento que conversa com o mundo, que coloca o Brasil como um lugar que tem a capacidade de entregar bons eventos e receber bem os turistas estrangeiros. Em março, o governo lançou a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, para incentivar que as mulheres ocupem não só os campos, mas também espaços de gestão no esporte. A ministra Ana Moser falou que as ações para implementar a Estratégia Nacional vão ser apresentadas pelo Ministério do Esporte nos próximos dias, incluindo um diagnóstico do setor e um calendário de competições. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União criou um grupo de trabalho para ajudar o Senado Federal em questões relacionadas à reforma tributária. As equipes vão atuar para identificar riscos econômicos e jurídicos na proposta de emenda parlamentar 45, a PEC da reforma tributária. O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado Federal. O TCU dividiu o trabalho em dois subgrupos. O primeiro ficará responsável pela avaliação econômica e o segundo por analisar a governança tributária. Em julho deste ano, o tribunal fez duas grandes auditorias que analisaram o sistema tributário brasileiro. Ao todo, 4,7 trilhões de reais foram fiscalizados, referentes a valores arrecadados e renúncias de receitas sobre o consumo. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal anula provas utilizadas em ações penais contra Sérgio Cabral e Gilberto Kassab. Superior Tribunal de Justiça mantém tipificação de latrocínio em caso de roubo seguido de infarto e morte da vítima. Construtora vai devolver mais de 300 mil reais por creche inacabada no Ceará. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O ministro do STF, Dias Toffoli, declarou imprestáveis provas que dão suporte a ações penais contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. O MPF denunciou que Cabral, junto com outros réus, teria recebido propina da Odebrecht. Já Kassab responde a dois inquéritos no STF e duas ações de improbidade administrativa na Justiça de São Paulo por suposto pagamento de vantagens indevidas em campanhas eleitorais e em obras. O ministro Dias Toffoli entendeu que as denúncias foram baseadas em provas já consideradas nulas pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em decisão definitiva. Esse material foi colhido nos sistemas da Odebrecht e obtidos a partir do acordo de leniência da empreiteira. STJ mantém condenação de 4 pessoas por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nesse caso, a morte da vítima por infarto foi resultado da conduta dos criminosos. Fátima Uchoa. Os criminosos invadiram a residência de um idoso de 84 anos e o agrediram, amarraram e amordaçaram. Após o Tribunal de Justiça de São Paulo manter a sentença com a condenação por latrocínio, a Defensoria Pública pediu no STJ a alteração para o crime de roubo seguido de lesão corporal grave, porque a vítima tinha doença cardíaca. A sexta turma concedeu em parte o habeas corpus, mas só para fixar a pena em 30 anos de reclusão. Segundo a relatora ministra Laurita Vaz, para o resultado mais grave de latrocínio em vez de roubo majorado, basta que a morte seja causada por conduta culposa, não se exigindo o dolo. Sindicato de bancários pode mover ação para discutir adicional de transferência. A decisão foi da quinta turma do TST, Samanta Flor. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Florianópolis e região de Santa Catarina sustentou que o Banco Bradesco sonegava o direito de receber adicional de transferência de 25% sobre a remuneração para gerentes gerais e auditores que nunca permaneciam por muito tempo em uma localidade, pois eram transferidos compulsoriamente. Em decisão contrária das instâncias de primeiro e segundo graus, a quinta turma do TST afastou a tese de que se trata de direito individual e confirmou a legitimidade ampla e restrita da entidade. TSE rejeita acusações de abuso de poder político e econômico contra Flávio Dino durante as eleições de 2018. Naquele ano, Dino e Carlos Brandão foram reeleitos governador e vice do Maranhão, respectivamente. RIMAC solto. O relator do caso no TSE, ministro André Ramos Tavares, entendeu que as acusações feitas contra Dino e Brandão não foram comprovadas. Nos processos, a coligação Maranhão Quer Mais apontava supostas ações irregulares como o uso da PM para monitorar possíveis adversários políticos no interior do estado, realização de transferências voluntárias entre os fundos estadual e municipal de saúde e utilização do programa Mais Asfalto para angariar apoio político e divulgar propaganda eleitoral relacionada à execução de obras de pavimentação. Construtora vai devolver mais de 300 mil reais por creche inacabada. O valor corresponde ao percentual de obras pendentes e pagas com recursos da educação. Maressa Omena. A empresa empresa Fênix Construções e Incorporações recebeu mais de R$1 milhão para realizar a obra, mas entregou só 90% do contratado com o município de Lavras da Mangabeira, no Ceará. A ação foi iniciada pelo MPF. A construtora recorreu de sentença de primeiro grau, alegando que somente o primeiro laudo apresentado nos autos era válido. Mas o TRF-5 levou em conta depoimento de engenheiro da prefeitura, que relatou que o documento foi baseado em informações repassadas pela própria empresa. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. E siga pelo Twitter. twitter.com/radioetvjustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a Câmara projeto que inclui indicadores socioeconômicos das redes escolares no cálculo da merenda escolar. Senadores criticam retomada de julgamento que pode liberar porte de maconha para o uso próprio. Avança projeto que determina prioridade em projetos de populações indígenas, quilombolas, ciganas e afro-brasileiras pelo Fundo Nacional de Cultura. Boa noite. O cálculo do valor da merenda escolar por aluno vai incluir indicadores socioeconômicos das redes escolares. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Educação, que seguirá para a votação dos deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges. De autoria do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o projeto aprovado pela Comissão de Educação altera o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para incluir no cálculo do valor da merenda escolar por aluno os indicadores socioeconômicos das redes escolares e a capacidade de financiamento das prefeituras e dos governos estaduais e distrital. A relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que o projeto reforça os objetivos do PNAE de nutrir os alunos durante o ano letivo. A ideia nossa é de ter um texto que ajude na política, né, no Programa Nacional de Alimentação Escolar. É importante os gestores, eu acho que tanto terem qualificação no sentido de entender a importância do programa, mas entender que ele é um programa que não é mantido só com os recursos da União, ele precisa da ação, do recurso no âmbito dos municípios e dos estados. Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a proibição do uso da tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio foi elogiada no Senado. O senador Everton aponta que a decisão é um avanço no combate à violência contra mulheres. A reportagem é de Rodrigo Rezende. O Supremo Tribunal Federal decidiu rejeitar em definitivo a tese da legítima defesa de honra em crimes de feminicídio. A decisão foi unânime e destacada pelo senador Everton, do PDT do Maranhão. Essa decisão do plenário da corte é uma resposta à ação 779, uma DPF ajuizada pelo PDT Nacional. E ela representa, sem dúvida nenhuma, um grande avanço no combate da violência contra a mulher. A legítima defesa da honra é uma tese arcaica, que reforça a ideia de submissão e posse. É uma afronta aos direitos constitucionais da pessoa humana. Felizmente, ela não poderá mais ser usada para defender esses feminicidas. De acordo com o monitor da violência do site G1, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base nos dados oficiais dos estados e do Distrito Federal, em 2022, 1.400 mulheres foram mortas apenas pelo fato de serem mulheres, crime caracterizado como feminicídio. Já o julgamento no STF para decidir se o porte de maconha para consumo próprio é crime, retomado hoje pela corte, tem recebido críticas de vários senadores em plenário. Até o momento, o placar do julgamento está em 4 votos a favor da liberação e foi suspenso após o voto do ministro Alexandre de Moraes. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, por exemplo, espera que o Supremo Tribunal Federal não descriminalize o porte da maconha para uso pessoal. Ele afirmou que, caso caso o Supremo libere o uso da droga, estará invadindo a competência do Legislativo, que é o poder que deve decidir sobre essas questões. O senador acredita ainda que a descriminalização vai estimular o tráfico de drogas, uma vez que a venda desse tipo de substância continua ilegal no país. Então, o que eu quero falar para os ministros é isso. Estão com tanta vontade de legislar, quer tanto passar por cima da, né, do poder legislativo, saia candidato. O ano que vem tem eleição para candidato a vereador. Quem quer legislar pode sair. Tem tanta coisa mais importante para a gente julgar se é incondicional ou constitucional. Na mesma linha, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que se o STF decidir pela liberação do uso pessoal da droga, estará invadindo o campo de atribuição, que é do Congresso Nacional. Ele defendeu que o poder legislativo conteste uma eventual decisão do Supremo, que contraria a vontade do Congresso Nacional. E talvez num tema tão sensível e de impacto tão previsível como esse das drogas, seja a oportunidade para o Parlamento chamar de volta a autoridade que tem. Decisões que desafiam o papel legiferante, o papel do Parlamento, precisam ser encarados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que uma eventual decisão do STF pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal também caracterizará a invasão do judiciário na competência do Congresso Nacional, uma vez que a tipificação dessa conduta foi uma opção política do Legislativo. Rodrigo Pacheco pontuou que qualquer alteração desse entendimento deve ser feita pelo Congresso Nacional com a devida discussão de toda a sociedade sobre a questão. Pacheco ainda afirmou que a ação que questiona a constitucionalidade do piso salarial dos profissionais da enfermagem também invade a competência do Poder Legislativo e informou que a Advocacia Geral da Casa vai recorrer da decisão. Ele lembrou que, independentemente do mérito, a votação e a aprovação do piso foi uma opção política do Congresso Nacional e que, por isso mesmo, deve ser respeitada pelo STF. De fato, uma lei concebida no Congresso Nacional, da forma como foi o piso nacional da enfermagem, não é razoável que se possa ser revista no âmbito do Poder Judiciário, especialmente quando se tenha exercido todos os desdobramentos possíveis no âmbito do Legislativo, do Executivo, portanto da política, a quem deve-se a obrigação de cuidar disso, para poder garantir o piso nacional da enfermagem na União, nos estados, nos municípios, nos hospitais filantrópicos, nos hospitais privados. Avançou no Senado o projeto que determina que o Fundo Nacional de Cultura priorize projetos de populações indígenas, quilombolas, ciganas e afro-brasileiras. A proposta foi aprovada hoje na Comissão de Assuntos Econômicos com algumas alterações. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei original dizia que o Fundo Nacional de Cultura devia dar prioridade a manifestações culturais de populações indígenas e afro-brasileiras. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a proposta ganhou a inclusão de comunidades quilombolas e ciganas entre as beneficiárias do Programa Nacional de Cultura, como explicou a professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins. Por sugestão do Ministério da Igualdade Racial, a inserção das culturas das comunidades quilombolas e ciganas entre as beneficiárias do PRONAC, de forma a aumentar a abrangência e a efetividade da proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Se a alteração for mantida pelo plenário do Senado, a proposta volta para a revisão da Câmara dos Deputados. A senadora Zenaide Maia propôs um voto de aplauso à jogadora Marta, melhor do mundo por 6 vezes. A atleta, que disputou sua última Copa do Mundo, reforçou o pedido de apoio à seleção feminina, mesmo após a eliminação na primeira fase da competição. A reportagem é de Rodrigo Rezende. Inspiração para as meninas brasileiras. Assim, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, classificou a jogadora de futebol Marta, melhor do mundo por 6 vezes. Após a eliminação brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino, a atleta anunciou que seria sua última participação na competição e pediu incentivo da torcida brasileira no processo de renovação da seleção. Zenaide propôs um voto de aplauso e destacou a garra das jogadoras, além de ressaltar o exemplo de Marta. Apresentar um voto de aplauso para a gigante jogadora Marta e todas as outras estrelas do futebol feminino brasileiro que brilhou nos jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino deste ano. Marta é a prova viva de que ser a melhor do mundo é uma jornada possível. Ela dá um exemplo imenso para as meninas sonhadoras. A seleção brasileira foi eliminada na primeira fase após vitória contra o Panamá, derrota para a França e empate contra a Jamaica. A próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino será em 2027. O Brasil é um dos candidatos à sede da competição. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova protocolo não é não de proteção a mulheres em casas noturnas. Presidente da Câmara defende queda natural das taxas de juros. Ex-diretor da BIM depõe na CPMI que investiga atos do 8 de janeiro. Boa noite. O ex-diretor da ABIN declarou na CPMI do 8 de janeiro que avisou o governo sobre a possibilidade de manifestações extremistas. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o depoimento e tem os detalhes. O ex-diretor adjunto da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Saulo da Cunha, afirmou aos integrantes da CPMI do 8 de janeiro que entre os dias 2 e 8 de janeiro deste ano foram enviados 33 alertas de inteligência sobre o monitoramento dos manifestantes contrários ao governo que tomou posse no dia 1º. A avaliação do órgão era que havia uma movimentação atípica de chegada de pessoas a Brasília às vésperas da depredação da sede dos três poderes. Saulo da Cunha foi chamado à CPMI para falar sobre a comunicação feita entre os órgãos de inteligência e as autoridades federais e também sobre a presença de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República nas dependências do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, durante os atos de vandalismo. Muitos parlamentares consideraram esse o principal depoimento da comissão até agora. O ex-diretor adjunto da ABIN detalhou a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o monitoramento dos ônibus em direção à capital federal. O que nós não tínhamos ainda era efetivamente a qualidade desses passageiros, certo? Ou seja, se havia ali entre eles já imiscuído algum extremista, alguém portando arma, etc. Essa informação nós não tínhamos. Mas nós informamos sim uma atividade não usual na chegada para Brasília. Ou seja, na tarde do dia 7, eu já diria para a senhora, os órgãos de segurança do GDF, alguns órgãos do governo federal já tinham, sim, uma ideia de que nós teríamos pelo menos uma manifestação com grande participação de pessoas. Segundo ele, parte das mensagens foi encaminhada diretamente ao então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias. O ex-diretor adjunto da ABIN relatou ainda que às 8 horas da manhã do dia 8, por meio de mensagem de WhatsApp, informou sobre a quantidade de ônibus e que o ministro teria avaliado que teriam problemas. Por volta da 1h30 da tarde, em uma ligação telefônica, Saulo teria ressaltado ao general G. Dias a convicção de que as sedes dos poderes da República poderiam ser invadidas. No meu entendimento, os alertas condicionam as autoridades, pelo menos ao entendimento, de que não seria uma manifestação comum, certo? Ela, no mínimo, seria uma manifestação de grande porte. E, a partir de um certo momento, nós já temos ali a convicção de que havia intenção de atos antidemocráticos. Além dos alertas enviados por WhatsApp, também foram enviados dois relatórios. A primeira planilha, com a relação desses alertas, teria sido modificada a pedido do ex-ministro-chefe do GSI para que o nome dele fosse retirado do relatório. A alegação era de que ele não era o destinatário das mensagens. O ex-diretor Saulo da Cunha confirmou ter produzido uma segunda planilha com a modificação, mas não quis usar a palavra adulteração colocada por alguns integrantes da CPMI. Parlamentares de oposição elogiaram o depoimento, mas viram contradições com as informações já prestadas pelo general Gonçalves Dias sobre o monitoramento que antecedeu os eventos de 8 de janeiro. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, evidenciou o trabalho da Agência Brasileira de Inteligência e acusou o governo Lula de não tomar providências diante das mensagens recebidas. O que nós vimos aqui hoje é a prova incontestável que nada disso teria ocorrido se não fossem as omissões das autoridades públicas. Em 2022, nós tivemos manifestações com mais de 1 milhão de pessoas e nada aconteceu, porque a segurança foi feita, inclusive, com os alertas de sempre da ABIN. Então, o que nós queremos é responsabilização do STF a quem de direito e com o devido rigor pelas omissões. Parlamentares aliados ao governo destacaram que os relatórios produzidos pela ABIN citam empresas que podem ter financiado a vinda dos ônibus com manifestantes para Brasília. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a atuação do ministro da Justiça, Flávio Dino, no dia 8 de janeiro, refutando a acusação de omissão. Quem faz policiamento ostensivo é a Polícia Militar, não é o GSI, não é o Plano Escudo e não é a Polícia Federal e nem é a PRF. E ele fez várias demandas ao governador do Distrito Federal e tem provas e documentos e ofícios aqui do ministro Flávio Dino demandando o governador e a Polícia Militar do DF, a Secretaria de Segurança Pública, para agirem, para que não houvesse exatamente o que aconteceu. No final da reunião, Saulo da Cunha entregou o telefone celular ao presidente Arthur Oliveira Maia, abrindo o chamado sigilo telemático para que sejam extraídos os diálogos sobre o 8 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Segurança Pública. Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, lamenta a morte do policial militar Patrick Bastos Reis, atingido por um disparo de fuzil durante uma operação no Guarujá. O parlamentar enfatiza que é necessário reconhecer a humanidade dos policiais que enfrentam condições precárias de trabalho, com maus salários e pressões psicológicas. Delegado Palumbo pede que o governo de São Paulo mantenha uma postura firme contra a criminalidade e que não permita o crescimento de facções criminosas. Para o deputado, bandidos que atiram em policiais merecem ser punidos com rigor. Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica o posicionamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, por exigir explicações sobre a atuação da Polícia Militar de São Paulo durante a operação que prendeu o suspeito de matar um soldado da rota. Segundo Nicolas Ferreira, o ministro não demonstrou a mesma preocupação quando o PM foi morto por traficantes. O deputado acusa parte da mídia e algumas universidades de demonizarem a polícia militar e exaltar bandidos armados. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, cumprimenta o governador e o secretário de Segurança Pública de São Paulo pela Operação Escudo, realizada em resposta à morte de um policial. Zé Trovão repudia o posicionamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, segundo o qual a reação da polícia foi desproporcional. O deputado defende a mudança do ministro, bem como a destituição do presidente Lula. Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca o Dia Mundial de Combate ao Tráfico Humano em 30 de julho. O parlamentar cita que 2 milhões e meio de pessoas são afetadas por esse crime, que movimenta 32 bilhões de dólares pelo mundo. Ao citar a luta necessária para colocar fim ao tráfico humano, Luiz Couto lamenta o desaparecimento de uma criança de 8 anos, no município de Bananeiras. Ele se solidariza com familiares e amigos e transmite seu desejo de que a criança volte o mais breve para casa. Política. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, manifesta satisfação por estar entre os 10 deputados que mais discursaram na tribuna este ano. De acordo com o deputado, o cenário político brasileiro tem uma história aristocrata e oligarca. Chico Alencar afirma que esse perfil deve ser combatido com a transparência na democracia e com a fiscalização parlamentar ao Poder Executivo. O deputado destaca que o mandato é temporário e delegado pela população para defender e apoiar o interesse público. Na opinião de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, a imprensa brasileira atua como aliada do governo quando omite notícias que poderiam abalar a imagem do presidente Lula. Luiz Lima cita como exemplo a falta de destaque dado pela mídia à reunião do Conselho Nacional de Saúde, que tratou da legalização do aborto e do uso da maconha. Economia. O presidente da Câmara declarou em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura que há espaço para reduzir os juros, mas defende a queda natural das taxas. Saiba mais sobre o tema com o repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a redução da taxa de juros com naturalidade. Explicou que baixar os juros de maneira artificial pode prejudicar a economia e as camadas mais baixas da população. Na avaliação de Lira, há espaços para redução de juros porque todo mundo fez sua parte. Ele concedeu entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira. Penso que as coisas têm que acontecer com naturalidade. Com artificialidade, machucar muito mais ainda as camadas mais baixas. Todos nós fizemos o nosso papel. Eu não vejo ninguém com a vontade de permanecer os juros do tamanho que estão. Penso que o presidente Roberto Campos, com a sua diretoria, eles estão observando todos esses movimentos. O Banco Central deve estar atento e agora sim o juro vai baixar. Agora tem que baixar com a naturalidade da discussão das leis que nós aprovamos da independência do Banco Central. Lira afirmou que a melhora da perspectiva econômica do país ocorre justamente pelas pautas aprovadas pela Câmara, entre elas a independência do Banco Central. Segundo ele, não se cogita mudar a independência entre os parlamentares, porque tem se mostrado os efeitos positivos da medida. O presidente afirmou ainda que até o final do mês deve votar o texto com as modificações aprovadas pelo Senado do novo arcabouço fiscal. Segundo ele, a proposta foi construída a partir de um amplo diálogo e que as conversas sobre o mérito do texto dos senadores será avaliada em breve, em conjunto com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um prazo, que é o dia 31 de agosto, e até lá eu penso que a Câmara vai se debruçar com muita tranquilidade só sobre as alterações que o Senado fez. E o resto do projeto já está em ordem, já está precificado, inclusive, para o mercado financeiro. Em relação à reforma tributária aprovada pela Câmara no mês passado, Lira afirmou esperar que o Senado vote o texto neste semestre, para viabilizar sua promulgação ainda em 2023. Dessa maneira, as leis complementares que vão regulamentar pontos da reforma já poderiam ser analisadas no primeiro semestre do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Saúde. Danilo Forte, do União do Ceará, pede o retorno das atividades da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Ele lembra que o órgão era responsável pela proteção à saúde, formulando, implementando e fomentando ações e soluções de saneamento básico e para prevenção e controle de doenças. A fundação está extinta desde o dia 1º de janeiro deste ano. Danilo Forte cobra do governo federal uma posição e lembra que o não funcionamento da FUNASA prejudica municípios, já que era a fundação que fazia repasses para projetos de saneamento básico e abastecimento de água. Comissões. O ex-ministro de Segurança Institucional nega ter recebido informações sobre a atividade do MST. A repórter Maria Neves acompanhou o depoimento à CPI. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o general Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro de Segurança Institucional do atual governo, garantiu que durante o período em que esteve no Ministério, não recebeu da Agência Brasileira de Inteligência nenhum relatório relacionado a invasões de terra. Gonçalves Dias chefiou a Segurança Institucional de 2 de janeiro a 1º de março deste ano. Autor do pedido para o comparecimento do ministro à CPI, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, insistiu não ser plausível que o ministro não tivesse conhecimento das ações do MST, mesma opinião dos demais representantes da oposição. Ricardo Salles argumentou que consta entre as atribuições da Secretaria de Segurança Institucional monitorar ameaças à ordem constitucional e, segundo afirma, as invasões de terra atentam contra a Constituição por colocar em risco a propriedade privada. Nós tivemos 12 invasões em janeiro e 17 em fevereiro. Uma das últimas e mais retumbante foi, evidentemente, a da Suzano. Mas houve um número enorme de invasões no país nesses dois meses. Seja como forma de chantagear o governo, como forma de chamar atenção para a causa, isso é uma outra discussão. Eu não posso aceitar como minimamente razoável que nas reuniões de ministério, ao menos aqueles mais próximos ao presidente Lula, não se tenha discutido, não se tenha enquadrado, não se tenha valorado as invasões de terra no país, sobretudo como ameaças que é obrigação estatutária, regulamentar, regimental do órgão que o senhor comandou. Salles, que também é relator na comissão, adiantou que irá apresentar ao Executivo requerimento de quebra de sigilo das comunicações do Gabinete de Segurança Institucional no período em que foi chefiado pelo general Gonçalves Dias. O objetivo, segundo disse, é saber se realmente não houve nenhuma troca de informação sobre invasões de terra pelo MST entre o ministro e os órgãos de inteligência. Já a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL paulista, sustentou que, se não há relatórios da ABIN sobre as atividades do MST, isso se deve ao fato de não fazer parte das atribuições do órgão monitorar movimentos sociais. Da mesma forma, a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, ressaltou que o papel da Agência Brasileira de Inteligência é cuidar da segurança do Estado brasileiro e não de disputa pela terra. Invasão de terra, disputa, litígio pela terra, pela propriedade, pela posse, não é uma ação terrorista. E que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, cuida da segurança do Estado. Portanto, ela combate, sim, ações que depois contra o Estado brasileiro. Uma disputa de propriedade não dispõe contra o Estado brasileiro. Quando, no máximo, uma disputa de propriedade é assunto do Ministério Público, é assunto da Justiça, até porque a reforma agrária, como a propriedade privada, também é uma previsão constitucional. O ex-ministro de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, depois na CPI, protegido por habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que o permitiu manter-se em silêncio sobre assuntos não relacionados ao MST. Ele também pôde contar com a assistência de um advogado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Votação. Na volta do recesso parlamentar, o plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o protocolo Não é Não, de proteção a mulheres e prevenção a casos de importunação, assédio e violência sexual em casas noturnas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O protocolo é voltado especificamente para boates, espetáculos musicais em locais fechados e shows com venda de bebida alcoólica. A proposta define os direitos das mulheres e os deveres dos estabelecimentos. Entre os direitos estão o de ser prontamente protegida depois de relatar constrangimento ou violência, o de ser imediatamente afastada do agressor e o de ser acompanhada por pessoa de sua escolha. Entre os deveres das empresas estão o de possuir pelo menos uma pessoa qualificada em sua equipe para atender a mulher, o de manter em locais visíveis informações sobre o protocolo e os contatos da PM e da Central de Atendimento à Mulher e o de afastar a vítima do agressor no caso de haver indícios de violência. Os estabelecimentos deverão ainda chamar a polícia, isolar o local para preservar as provas e guardar imagens de circuito interno de TV por no mínimo 30 dias. O texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, a partir do conteúdo de 19 projetos e depois de acordo que envolveu diversos partidos. A proposta original, inspirada na legislação da Espanha, que permitiu a prisão do jogador Daniel Alves, acusado de estupro, previa multa de R$50 mil para o estabelecimento que não cumprisse o protocolo, além de outras exigências que foram retiradas. O texto aprovado deixa claro que o protocolo não se aplica a igrejas e instituições religiosas e exime de sanções os estabelecimentos que atenderem o protocolo. A relatora Renata Abreu justificou a necessidade das medidas com dados sobre assédio a mulheres em casas noturnas. Cerca de 2/3 das brasileiras entrevistadas relatam já terem sofrido algum tipo de assédio em bares, restaurantes e casas noturnas. 53% das entrevistadas já deixaram de ir a um bar ou balada por medo de assédio. E apenas 8% frequentam regularmente esse tipo de estabelecimento sozinha. E 41% só se sentem mais confortáveis na presença de um grupo de amigos. A deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, autora de um dos projetos, classificou a proposta como um divisor de águas. Esse protocolo é um divisor de águas no Brasil. Eu, como delegada de polícia, quero dizer que muitos assédios, muitos estupros, muitas violências contra a mulher são realizadas dentro de estabelecimentos em que, muitas vezes, essa mulher não tem coragem de denunciar. Ali o estabelecimento ele acaba se escondendo para justamente não se expor. O projeto também cria o selo Não é Não, Mulheres Seguras, que será concedido pelo poder público a qualquer estabelecimento comercial, não necessariamente casas noturnas, que implementaram o protocolo. Essas empresas serão inseridas na lista Local Seguro para Mulheres. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, autora do projeto principal, comemorou a aprovação. Não é não. E a palavra da mulher tem valor. A palavra de uma jovem mulher, de uma mulher em qualquer idade, em qualquer ambiente. E aqui nós estamos legislando de modo especial sobre ambientes de diversão que aqueles que atuam nesses ambientes querem também oferecer um ambiente seguro. O projeto que criou o protocolo Não é Não de proteção a mulheres seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Você está ouvindo Clube FM. Música e informação o dia todo. Uma rádio no segmento popular, operando em 104,9 MHz. Estúdios localizados na Avenida José Florencio, bairro Serranópolis, Jaicós, Piauí. Diretor Cleivan Leal. Faça contato no clube. Fone 89 99909 9052. Clube FM. Tá ligado. Tá ligado? Tá legal. Rádio Clube. She's my girl when the sun goes down, when the moon comes up, when the light is off. She's my friend when I need a friend, when I want her love, I can't have it. Ooh, we got everything we need, we share everything we have, we have sadness and happiness, oh darling. Cry and laugh every time. We love all the love we feel, and we feel all the love we make. La la la la la. Share everything we have, and we have sadness and happiness, oh darling. Ooh, we cry and laugh every time. We love all the love we feel, and we feel all the love we make. Na na na na na na.